Delta 3601 no gate 8, o Chibeca está na meta. Autorizado posicionamento no portão 8, chame para o táxi, o altímetro no 0111. 1011, ajustou, está livre, chama táxi da 3601. Taxista 3601, temos 177 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. 177, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi via Pátio 1 em Índia, no ponto de espera troco para a frequência da torre para a decolagem. Livre, táxi via Pátio 1 no Índia. Ponto Serra muda a torre. O TAN 3601, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3601, ponto 010, pronto. 3601, a linha e decola da 10, o vento é de 290 graus com 2 nós. Sim, decola da 10, TAN 3601. 3601, decolou ao Zuno 6, o controle em 120, decimal 8, termo voo e um bom dia. 08, tá, 3601, bom dia. Salvador, bom dia. 3601 no perfil da EL, 1500 pés. 3601 no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, autorizaria da EL ou líder? Autorizado líder, da 3601. Autorizado líder, da 3601. Obrigado. Bom dia, Sam. Mike Zuluzulu na ponte 2. Prossiga, Mike Zuluzulu. Autorização de reboque da ponte 2 para o PAC 3, já contactado com a Israel. Autorizado, agilizando o reporte ao término, Mike Zuluzulu. Boa noite, Zuluzulu. Oxa 6251, bom dia, copio 360 para Guarulhos. Bom dia. Ok, Oxa 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, mantém a proa até 2000 ou 3 milhas, após curva direita para a subida da EL, Leda, transição Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 10 até Bridge e após segue conforme a rota do plano. O transponder é 5532, o controle em 120, decimal 8, contexto. Autorizado Guarulhos 360, decolada 10, subir pro até 2, pesou 3 mil, sua direita da EL, Leda, Motiva, após a pessoa 10, intercepta a bridge, com o plano de voo, né? 5532, transponder 08 é o controle, Afirmativo, tá aberta já desde as 7h15, ok? Tá aberta 1-0. Obrigado. Ok, chame para o push. Poderia tirar o ar-condicionado, por gentileza? 3601, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 251 no 3395, 3601. Janeiro 62, Uno, coordenando com a equipe de solo, tem uma aeronave da TAM agora sendo rebocada, ingressando no pote 3 nesse momento. Coordenando com a equipe de solo, chame pronto para o táxi, o altímetro 0012. Morning, Chevron 35, 17, 10, what's that, emergency through, we got an exit. 3507, grid post arrival, descending photography, initial 02. Down to 4000, on bulky arrival, clear for arrival. Gamma 3517. Could you confirm which arrival sector for us? I'm running 10. Say again, 3507. Which runway you can use 10? Roger. Runway 10, IOS X-ray approach. Thank you. Linha 621, 7 a bordo, bora. 30, altera no galeão. 5 e 30, galeão, o POB é 27, é isso? Negativo, 1, 5, 7. 1, 5, 7, ok. Tá livre o táxi via pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 10, altímetro 10, 12, chame pronto para decolagem. Ou chame a 251. Eu mandar para decolagem. Mike Zulu Zulu, parqueado na posição número 4, parte 3, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, município, janeiro 6251, está com espera pronta. Oxa, 6251, está autorizado alinhar e decolado a 10, o vento é de 300 graus com 2 nós. Janeiro decolar, Oxa, 6251. 3517, descending 2000 feet, clear to final IOS for deception localized. 2000 feet, we'll report IOS 3517. Approach East 3517. Go ahead, 3517. We're going to fly direct to outer marker. Is it possible, ma'am? 3517, you are on the Victor Mike Sally. Visual. Yeah, it's on the 3517, descend 1700 feet. Please, in the Serra. Let's fly the right to you, you're already sending to choose 1,700 feet down to 3517. Salvador, bom dia, Xanera 6251. Xanera 251, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Delta, autorizado Leda. Afirmativo, 360 na Delta, autorizado por de Leda, 6251. Segundo, autorizado, vai direto bridge. Autorizado bridge, 6251 graus. Salvador, muito bom dia, Azul, Alfa, Yankee Tango. Bom dia, prossiga. Muito bom dia, Alfa, Yankee Tango, tá no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 3, em flyer ciente. Inicie no pátio 3, chame para ingresso no principal, Alfa, Yankee Tango. Alfa, Yankee Tango, chamará, obrigado. ILS X-ray 1-8-1-0, down to 3-5-1-7. 3-5-1-7, contact tower 118.95. 118.95, good day. Good morning, this is down on 3-5-1-7, established on ILS X-ray running 1-0. Good morning, 3-5-1-7, clear to land runway 10, the wind is 260 degrees with 2 knots now. Runway 10, clear to land down to 3-5-1-7. Altimeter setting now 1012, roger. Roger, thank you. Canana 251, chame o centro Recife, frequência no 25.1, altera no 33.95. F3517 on the ground at 43. Leave the runway by your right and taxi approved via Alpha. Call me again before taxi Juliet. Alpha before Juliet, F3517. Salvador, Azul, Alfa, Yankee Tango, pronto para ingressar no pátio principal. Ingresse agilizando, Alfa, Yankee Tango para o portão 3, reporte ao termo do reboque. Alfa, Yankee Tango vai agilizar sim, obrigado. Juliet, 10-3-5, 1-7. 10-3-5-1-7, be aware of the jet being towed into the apron after joining the Juliet to gate 6. Gate 6, 10-3-5-1-7. Paulo Azul Alfa e Azul Alfa, perto do Rio Alto, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Eu, Avianca, Oscar, November, Juliette, 43. Oscar, November, Juliette, bom dia, prossiga. Juliette, bom dia. O Juliette solicita autorização de rebote do pátio 3 para o pátio 1, posição número 5. Oscar, November, Juliette, está autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Positivo, iniciando o rebote, mantendo a escuta e pedirei autorização. 30 novembro, Juliette, pode prosseguir já direto para o portão 5, reporte ao término do rebote. Positivo, senhor, obrigado. Continuando o rebote. Solo Salvador aqui, ó, Avianca, Novembro Juliette, estacionado na posição número 5. Obrigado e um bom dia. Sim, tenha um bom dia. Obrigado.